Deus está presente. E já vem em nossos corações para sempre. Bem, nós estamos estudando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não há nada mais importante que ele. Realmente para o povo, em espírito e verdade, não ao pé da letra, à luz do novo mandamento do Cristo, sim? Que o novo mandamento do Cristo é a lei que ele trouxe para nós na terra. Temos que evoluir. Para nós analisarmos algum texto, temos que usar um parâmetro, um padrão. No primeiro volume da Bíblia para o povo, o irmão Zarur destaca que para nós, legionários da boa vontade, o padrão é Jesus. Ora, para que Evangelho? Para que Apocalipse? Para que Atos dos Apóstolos? Para que Epístolas dos Apóstolos e discípulos de Jesus? Para infernizar mais a humanidade? Então, para que Jesus teria vindo à Terra? Vejam vocês que coisa. O Mestre dizia aos seus seguidores que não lhes poderia dar toda a verdade naquele tempo, porque eles não estariam aptos a entender tudo o que ele teria que dizer. Por isso mandaria o Paráclito, o Espírito da Verdade, que no devido tempo lhes daria o conhecimento que faltasse. Nós podemos observar que o novo mandamento Jesus vai dar aos 11, porque Judas se afasta para cumprir a sua tarefa ignóbil, né? Mas Judas era primário, hein? E os outros que vieram depois? Naquele soneto do Vespasiano Ramos, que diz assim: não volte, Jesus. Então ele diz que Jesus não deveria voltar, porque seria crucificado outra vez, por terem multiplicado o número de Judas e de Pilatos. Judas, a traição, Pilatos, o lavar as mãos, né? Como se aquilo libertasse do compromisso. Juiz iníquo. Vejam vocês que depois de pregar, sofrer, lá quase antes de ser preso, é aí que ele deixa o novo mandamento para aqueles 11. Mas ele mandara aos 11 pregar o seu evangelho pelo mundo. Leibniz diz que natura non facit saltum, a natureza não dá saltos. De todos que estavam ali, somente João Evangelista que percebeu a profundidade da ordem do chefe. Porque ele diz lá, no Evangelho, segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35, que são os mais famosos, graças à pregação de Alzira Zarur, hein? Novo mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei. Parece que eu não estou indo direto ao texto do Evangelho. Eu estou falando do batismo de Jesus. Pois o batismo de Jesus, no seu resumo divino, é justamente termos amadurecido bastante, isso vem geralmente pelo sofrimento, a ponto de compreender o que significa a ordem que ele deixou. E é uma coisa tão refinada que foram necessários 2000 anos para a humanidade começar a perceber o que ele significava. Quando Alzira Zarur trouxe a revelação do novo mandamento, revelação sim, porque ele estava na Bíblia, mas ninguém citava. Se citava era assim, en passant, avô do azul, como gato sobre brasa, rapidamente. Porque confundia com a regra áurea de Moisés. E eu me recordo bem, eu era bem jovem, quando ele trouxe o novo mandamento, houve quem perguntasse, onde está isso na Bíblia? As crianças que trouxeram a Bíblia têm um valor extraordinário. Porque se elas não se preocupassem em pregar o Evangelho, em pregar o Apocalipse, cada um a sua feição, mas todos pregando, o texto sagrado não teria chegado aqui. E é preciso destacar essa parte boa no trabalho de todos. Porque senão todo mundo fica acusando todo mundo. E não se vê a parte boa. Para que religião então? Para jogar os homens uns contra os outros? Para que religioso? É para tocar o sentimento das pessoas e mudar esse quadro. Ah, mas ninguém conseguiu. Tem gente que diz assim, mas nunca foi assim. Essa história de que não pode, porque não é assim, é um absurdo. Por quê? Porque se o homem primitivo pensasse dessa maneira, veja o primata, nós ainda estaríamos dizendo, ah, ah. Até que um dia um chegou e disse, por que só, ah, ah. Vou falar, Aí o outro disse, não pode, porque não pode ser assim. Nunca foi assim, sempre foi, ah, ah. Mas acontece que eu disse, Aí acabaram inventando as vogais, depois as consoantes. Tiremos da nossa cabeça as impossibilidades. Pois Jesus diz, tudo é possível àquele que crê. Então vamos lá. Vem Jesus à terra. O mundo não foi mais a mesma coisa. Então vamos à diferença. Primeiro lugar, onde é que está isso na Bíblia? Aí o velho Zaru teve que provar pacientemente que estava no Evangelho. Segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35. E capítulo 15, versículos 12 e 13. Então vamos juntar essas passagens. Evangelho segundo João. Estamos provando que está na Bíblia. Capítulo 13, versículos 34 e 35. Novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isto é a lei, eu costumo dizer a lei. Mas se vocês virem uma coisa, toda lei tem seu regulamento. Digamos, o versículo 35. Somente assim, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei, podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Então Jesus estabeleceu uma ordem, um parâmetro, um padrão que temos que seguir. Temos que nos amar uns aos outros. Eu tive um papo com uma pessoa muito ilustre, né? Ele dizia, pai, mas religião só se viu para lutas. 5.000 guerras religiosas já houve no mundo. Mas veja bem uma coisa. As religiões, fulano, são formadas por quem? Seres humanos. Os seres humanos são perfeitos? Não são. Então como é que você quer perfeição em toda a parte? Elas têm grande trabalho no mundo, sim. Tem uma parte belíssima. Agora vamos no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 15, versículos 12 e 13. No 12, amai-vos como eu vos amei. Aí vem uma coisa extraordinária. Ninguém tem maior amor do que este. Dar a própria vida pelos seus amigos. Bom, ele mostrou então que o novo mandamento estava na Bíblia. Aí veio uma nova invectiva. Tá bem, mas você está chovendo no molhado. Porque já existe a regra áurea de Moisés. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Nunca, jamais se incomode quando alguém trouxer algum ponto de vista um pouco diferente, ou não concordar totalmente, tudo isso é bom. Ninguém é dono da verdade neste mundo. Cientistas, pensadores do maior gabarito disseram aberrações inomináveis. Eu trouxe o livro, é demais os analfabetos ilustres. Me parece que não se encontra em lugar nenhum. Eu vou guardar certas reservas, porque alguns nomes eu não vou dizer do livro, aí tem que respeitar todo mundo, porque atinge essa crença, aquela corrente filosófica, não me interessa. O que me interessa é mostrar que ninguém é perfeito e sabe tudo nessa terra. É preciso derrubar as bastilhas do conhecimento intocável. Da Torre de Marfim, isso é uma desgraça para a humanidade. Aliás, a minha velha amiga Conceição, estudante de filosofia, na faculdade onde ela leva lá a sua palavra polemizante, ela disse assim, quando começaram a falar nos filósofos, aí ela disse, mas escuta, por que que não fala em Jesus? Aí a professora teria dito, mas Jesus não foi o filósofo, Jesus é a parte. Mas por que que não foi o filósofo? Porque Jesus não escreveu nada. Depois é que os evangelistas escreveram. Aí eu disse, Conceição, então vai lá e diz para essa minha amiga que pelo mesmo raciocínio, por não ter escrito, Jesus não é filósofo. Então o maior filósofo, que é Sócrates, também não é filósofo, porque ele não escreveu nada. É só ler a história da filosofia, que você vai ver lá que Sócrates também não escreveu nada. Quem escreveu foi Platão e os outros lá, que é uma coorte imensa, e foi surgindo depois. Quem não é discípulo de Sócrates hoje no mundo? Sabendo ou não sabendo, filosofa. Bom, aí o velho Zaru chegou e disse, bom, vamos lá agora essa. E certamente agradecido, porque senão não teria oportunidade para explicar a coisa. Observem bem, o que é que colocou Moisés nas suas leis lá, civis? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então o ser humano, ama o ser humano com o amor do ser humano. Já era uma coisa. Os homens se amavam muito a si mesmo, que era uma idolatria, uma centralização na própria pessoa. Já no novo mandamento de Jesus, o ser humano tem que amar o ser humano com o amor de Jesus, que é uma coisa refinadíssima. Aqui entre nós, o amor do ser humano às vezes é justamente o contrário do amor. Ah, no mandamento de Jesus, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, minha amiga, é preciso amar muito, hein? Fora outros exemplos que ele deu. E ele foi mais. Ninguém tem maior amor do que este. Dar a própria vida pelos seus amigos. Bom, Deus está presente. Viva Jesus! O Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre.